purificar. A verdade o libertará. Assim se inicia uma trajetória de um pivete que se encaixou no crime. Abandonou a escola, era envolvido com armas e droga. Pra ele esse caminho era um mar de rosa. Iniciava um final em sua volta, aonde o seu corpo se destrói, a sua alma chora. Ele mesmo mudou o rumo da sua história. Muito chamado ele teve de Deus e dizia que não era hora. A sua mãe, uma senhora que orava pelo seu filho. Muitos livramentos ele teve, escapou de tiro. O inimigo queria ele morto e não vivo. Não ligou pro aviso, continuava a andar tranquilo à noite. A noite meio a neblina causada pelo clima. Pouco se enxergava de quem ia e quem vinha. Cigarro na mão direita, surgiu da neblina uma moto suspeita. Dois elementos de capacete e capu. Quem conhece a noite sabe que isso não é comum. Apressou seu passo, a moto perseguia. Não se igualava a uma cena de assalto. O ronco do motor aumentava, o plano da morte se encaixava. E nesse dia havia deixado a sua arma em casa. Um grito foi dado, um tiro foi disparado. Na velocidade que corria até apagou seu cigarro. O tempo era curto, as balas cortavam cada minuto. Até parece que a morte cansou de brincar. O tiro pegou na nuca, varou o seu maxilar. Eles não pararam de atirar. Era como um pesadelo, ele tentava acordar. Tudo escureceu e seus assassinos sumiram no frio. Você que escolhe entre a vida e a morte. Na hora da morte não tem como dar pinote. Você que escolhe entre a vida e a morte. A fé falou mais alto que a sorte. Abri os olhos, mas não estava no paraíso. A voz me acordou com sussurro e sorriso. O clima do local era quente. Ele disse ser o dono da alma daquela gente. Havia inimigo, amigo e parente. Pela sua maldade vai sofrer eternamente. Ele mostrou um filme da minha vida. A sua face mudava quando havia alegria. Ele tinha o prazer de ver matança, vingança e ira. Assim ele me dizia. Assim ele me dizia. Houve pesadelo, eu estava lá. Eu nunca gostei de ver você orar. Muitas vezes fui interrompido com palavras de sua mãe que iam a Cristo. Maldade do egoísmo, participei de sacrifício desde o início. Confundi Eva pra comer o fruto proibido. Fiz Caim fazer o primeiro homicídio. E fiz rebeliões lutarem contra Cristo. E sorri com tudo isso. Sorri com tudo isso desde o início. Você que escolhe entre a vida e a morte. Na hora da morte não tem como dar pinote. Você que escolhe entre a vida e a morte. A fé falou mais alto que a sorte. Você que escolhe entre a vida e a morte. Na hora da morte não tem como dar pinote. Você que escolhe entre a vida e a morte. A fé falou mais alto que a sorte. Reflita essas ideias pra não passar por isso. Não viva para você e viva sim para Cristo.